Eu tinha tanto medo de me machucar e resolver me abandonar. Você tinha tanto medo de me machucar que resolveu me abandonar. Que resolveu me abandonar. Que resolveu me abandonar. Deixou pra trás a sua chance de ser feliz, indo pra longe de mim. Deixou pra trás a sua chance de ser feliz, indo pra longe de mim. Ainda não é tarde pra mudar. Ainda não é tarde pra mudar esse seu jeito de pensar. Seu jeito de pensar. Ah, esse seu jeito de pensar. Agora eu tô aqui escrevendo essa canção pra ver se eu consigo mudar seu coração. E agora eu tô aqui escrevendo essa canção pra ver se eu consigo mudar seu coração. Mudar seu coração. Ah, mudar seu coração.